Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está ouvindo este podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Outro Ponto. Meu nome é Nathanael da Costa e eu vou comandar aqui mais uma vez a edição do programa de hoje. Quem está do meu lado aqui me acompanhando é o Jonathan Fernandes. Fala aí, Jonathan, como é que você está? Tudo bem? Tranquilo, mano, tá suave. Mais uma vez isso aqui, né? Segundo episódio do Outro Ponto. Espero que esse podcast aqui não morra. Como não vai morrer, né? A gente tá fazendo tudo pra trazer pra vocês quinzenalmente um podcast novo. No primeiro episódio não tinha uma frequência definida ainda, né? Mas agora a gente já tem uma frequência definida. Então provavelmente vai ser todo dia 15 e 30 de cada mês, né? Ou primeiro e 15. Primeiro ou 15, dependendo do mês. Dependendo também do nosso editor Fio Santos, né? Mas vai ser quinzenalmente. A gente já tá programado para isso. Quinzenalmente, provavelmente você tá ouvindo esse podcast no dia 30 de abril, no dia que ele foi lançado. Então vamos lá. Tamo junto. Tô de boa. Tendo uma correria enorme aí gravando plataforma, né? É um podcast novo que vai sair em breve aí. E tamo junto. Legal, então o Jonathan já trouxe novidades aí pra gente. Bom, no último episódio, né, no primeiro episódio aqui do podcast, nós discutimos a respeito do lugar da Bíblia na vida cristã e tivemos algumas reflexões bastante interessantes. Dessa vez a gente vai sair um pouquinho da curva, mas sem perder a essência. E aí a gente vai conversar hoje sobre música sertaneja, exatamente. A gente vai conversar hoje sobre música sertaneja, esse assunto que é aquele tipo de coisa que ninguém conversa, mas que todo mundo conhece, que todo mundo sabe do que se trata, que a grande maioria das pessoas ouvem. Afinal de contas, no Brasil atualmente, o sertanejo junto com o funk está nas paradas de sucesso. Ano passado foram divulgados alguns rankings das plataformas digitais. E aí as músicas mais ouvidas de 2018 ou eram músicas que faziam parte do universo do funk ou eram músicas que faziam parte do universo sertanejo. E só isso já é suficiente para a gente pensar em algumas coisas. Bom, hoje a gente vai discutir especificamente a questão da música sertaneja no Brasil, o sertanejo contemporâneo, entender melhor o que é esse estilo de música, as suas implicações na sociedade até, e até mesmo o que é que a gente pode aprender com o que está presente nas letras desse tipo de canção, né? Então, segura aí que hoje o assunto vai ser bem interessante. Música sertaneja aqui no segundo episódio do Outro Ponto. Jonathan, pra gente começar, cara, responde aí pra gente, você ouve sertanejo? Se sim, há quanto tempo você ouve? Como foi que passou a ouvir? Enfim, como é que é a tua relação com esse gênero? Como começar aí? Fala aí pra gente essas questões, cara. Então, mano, eu sou de um lar de músicos, né? Praticamente, né? Meu pai, ele canta, né? Ele é cantor sertanejo, ele é cantor e compositor, tem dois CDs gravados, como sertanejo gospel, né? Como sertanejo cristão. Assim, músicas bem congregacionais, outras bem agitadinhas, tipo assim, aquela música feita pra pentecostais, né? Acho que vocês sabem, você que tá ouvindo em casa sabe do que eu tô falando, e Nathanael também. Só que eu peguei uma época do meu pai, tipo, bem novo, que ele ouvia, tipo, porque ele não era cristão ainda, né? Ele ouvia as letras com Marco Luciano, Jean Giovanni, aquela dupla lá, Rick e Renner, né? Bruno Marrone, pá. E eu cresci ouvindo esse pessoal em casa também, né? Minha mãe gostava muito de ouvir isso. E então sertanejo eu escuto desde pivete, mano, desde pequeno. Desde muito pequeno. E eu sempre gostei de música, mano. Música no geral. E sertanejo eu ouvi, né, desde criança. E ouvi até a adolescência. Até chegou o ponto onde o sertanejo virou algo. Onde eu ouvi sertanejo virou a coisa pra velho, sabe? Quando você muda de geração, né? Você passa uma geração pra outra, por exemplo. Só que aí chegou o sertanejo universitário que não deixou com que isso vigorasse, né? Com que isso fosse um fato consumado. Na adolescência eu era daquele grupinho do rock, então se você é do grupinho do rock, você não pode ouvir sertanejo. E, mano, e tipo assim, a vontade de ouvir sertanejo era imensa, eu gostava demais. Esse preconceito que tinha aí do pessoal foi que fez eu me abandonar, até que eu cheguei à maturidade, graças a Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala, deixei pra trás as coisas de menino, né? Passei a ouvir tudo, desde funk até ópera. Então, hoje, eu escuto muito sertanejo, muito mesmo. Até porque eu costumo beber também, né? Outro tema polêmico aí, pra trazer pra outro ponto. E só toca isso, né? Onde você vai pra beber, você não vai colocar um rock, por exemplo. Até dá pra colocar um rock, um Engenheiros do Havaí, um Legião Urbana, pai e tal. Mas normalmente você escuta sertanejo nos barzinhos da vida. Você escuta sertanejo. E é um gênero que pra mim, mano, tá intimamente ligado a tudo que eu faço. Eu também faço música. Faço música romântica, música clichê, digamos assim. Então tá intimamente ligado à minha vida, o gênero em si. Não só o universitário, mas também todo o sertanejo, né? Desde o raizão até o mais recente. Que é o Enzo, né? O Enzo, filho do Bruno Marrone. Do Bruno, perdão. Cara, legal. Ah, sim. Diferente de você, eu sou um bebê ainda nesse. No sertanejo. Comecei a ouvir sertanejo no ano passado. Deixa eu ver. Acho que. Né, fevereiro, março, abril. Acho que a partir de maio, mais ou menos. Abril, maio. Eu comecei a ouvir. E aí foi. É até uma maneira. Meio assim, sem. Sem muita explicação. Eu me lembro que. Com tudo que aconteceu. Não era um gênero que eu ouvia. Não era um gênero nem que eu gostava. Não fazia parte da minha playlist. E aí eu me lembro que tava passando na televisão uma propaganda, né, um comercial lá na Rede Globo, promovendo o último álbum do Jorge Mateus, que foi o Terra Sem CEP. Tava lançando álbum novo, não sei o que, e aí tava fazendo a propaganda. E aí eu olhei aquilo e tal, a estrutura, aquela coisa toda. E aí me chamou a atenção, me chamou muita atenção aquilo. E aí depois eu fui ouvir o álbum e eu tive uma surpresa. Porque era totalmente o contrário do que eu imaginava. Tanto o arranjo das músicas, a letra das músicas, das canções, a própria estrutura do palco, o talento dos músicos. A abordagem da música me chamou muita atenção, era muito diferente. E aquilo me atraiu. E aí dizem que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. E no meu caso, Jorge Mateus foi a entrada para que eu pudesse ouvir outras músicas de outros artistas, né? E mergulhasse de cabeça nesse universo. Então, depois do Jorge Mateus, eu comecei a ouvir outras canções deles, outros álbuns, a Cobra Mais de Perto da Carreira, porque o estilo diferente deles nesse cenário me chamou muito a atenção, o talento, enfim. E aí depois eu comecei a ouvir outras duplas, de outros músicos, primeiramente o pessoal do universitário e depois a galera das antigas. Comecei a pesquisar, a conhecer mais sobre esse universo, enfim. E inclusive vou deixar até aí no, depois passar o link para deixar aí na descrição, entre aspas, aí na sinopse do podcast, o canal do Dudu no YouTube, que é É excelente, traz uma abordagem, uma história bem interessante, certo mesmo, para quem tem curiosidade, conhecer a história e tal. E aí eu fui mergulhando de cabeça e hoje acabou que o sertanejo é uma dos gêneros musicais que eu mais ouço na semana, já tá no Spotify, já tá no meu celular. E aí eu comecei a ouvir. Como eu falei, era um gênero que eu não gostava tanto e hoje eu já ouço com bastante frequência. Eu comecei a gostar, isso começou a fazer parte da minha vida. E a minha entrada nesse universo aconteceu dessa maneira. E como eu falei no comecinho, na música popular brasileira, o sertanejo ele tem o seu destaque. Isso aconteceu desde a sua origem, né, e tal, com grandes nomes, até agora, mas na atualidade, onde outras influências surgiram, etc. E assim, cara, como eu falei, hoje o sertanejo é um dos gêneros mais ouvidos no país, assim, grandes duplas e tal. Cara, responde assim pra gente, Jonathan. Segundo a tua experiência, enfim, a tua vivência, por que que tu acha que tanta gente ouve sertanejo assim no Brasil todo? Por que é que tu acha que por que que tu acha que esse mercado lucra bastante com esse gênero musical, com esse universo? Por que que tá sempre nas paradas? Por que é que tá na playlist de muita gente? Ano passado você teve, por exemplo, canções como Largado às Traças, Propaganda, o novo álbum da Marília Mendonça praticamente estourado por aí. Cara, por que que isso acontece especificamente com esse gênero? Por que que as pessoas ouvem tanto? Na tua opinião, Jonathan, qual a razão do sucesso do sertanejo no país, especialmente no atual nível que está? Converse com a gente. Mano, tem uma resposta bem rápida para isso, mas ela é rápida. Porém, ela não é tão simples. Fica bem claro isso. O sertanejo, ele tem uma linguagem acessível, ele tem uma linguagem fácil. Ele fala diretamente com o cara que tá trabalhando ali. Depende de que área seja, ele fala com o pedreiro, ele fala com o gari, ele fala com o empresário, ele fala com o secretário, ele fala com o engenheiro, com o policial, enfim. O sertanejo ele tem uma linguagem acessível para todos os públicos, né? Para todo mundo. Chega até a ser irônico, né? Porque quem deveria ter essa linguagem era a música cristã, né? Mas enfim, quem cumpre essa linguagem com bastante facilidade é o público sertanejo. E também, mano, além disso, o sertanejo tem aspectos musicais que são bastante acertáveis, tá ligado? A pegada é envolvente, né? As letras são chicletes no bom sentido, tirando aqueles sertanejos que são ruins, porque em todo gênero musical tem música boa e música ruim. Dentro do sertanejo também tem música ruim, que a música é chiclete por si só, não conta história nenhuma. Entendeu? Tem uma música bastante legal, que até a Maraísa faz participação, que é o Enigo. Eu esqueci o nome do cara que canta, mano. Enfim, mas é o Enigo, que é uma música muito top. E se você prestar atenção naquela música, mano, ela é. A pegada dela é envolvente, não é a letra que é pegajosa. Tá ligado? Se você prestar atenção, não fica repetindo. Tipo, não fica repetindo a mesma coisa. Ele conta uma história, né? E o refrão é até longo o refrão. Entendeu? Então, a pegada, o ritmo que é envolvente, o ritmo que prende o cara a ouvir. Aí, como eu falei, tá intimamente ligado também ao lance de quem bebe, né? Tem pessoas também que não bebem, mas que gostam de sertanejo. Por causa da linguagem que é acessível. Fala de coisas que todo mundo passa, que é amor, que é desilusão amorosa. Fala de amor de pai para filho, que todo mundo passa também. Fala da cidade. Fala da zona rural, fala do campo, enfim, fala de coisas que todo mundo já vive, se não já viveu, mas conhece pessoas que viveu, entendeu? Mas assim, como eu falei, é fácil de explicar, mas também não é tão simples de entender, Porque assim, vai ter pessoas que vai falar: ah, sertanejo não presta, repete, pai e tal. Só que, mano, se você for analisar musicalmente, dentro do sertanejo estão os artistas mais talentosos do Brasil. Caras que cantam, mano, caras que gravam DVD ao vivo de inéditos. Nunca que uma banda de rock vai fazer isso na vida. Nunca que sei lá, que uma banda de samba, que um grupo de samba raiz vai fazer isso, sabe? Então, fazer músicas, gravar um álbum, né, um trabalho novo, que nem o Jorge Matheus fez, você mencionou, ao vivo, de inéditas, é algo que, tipo, e mesmo assim, conquistar o público, tá ligado? De uma forma, tipo assim, muito rápida. É como eu falei, o mercado sertanejo funciona porque a linguagem é acessível, porque a linguagem é de fácil acesso, entende? Eu acho que, e não só isso, né? Você pode ter uma linguagem fácil, mas o seu ritmo ou a sua música ser ruim, né? Tem muitas duplas e muitos cantores sertanejos que não dão certo por causa disso. Não pega ninguém, não é envolvente, né? Nós tivemos o exemplo do Gustavo Lima com o Embaixador, né? Que o cara, velho, lançou um álbum e quase todas as músicas foram hits, mano. Só música boa, só música boa. E o cara canta muito, velho, sabe? Então, não tem como você competir com sertanejo no Brasil, sendo que você também não tenha uma bagagem como essa, uma linguagem acessível. Quando eu falo linguagem acessível, não é ter uma letra pobre, né? Porque se você for pegar mesmo o Largar das Traças do Zé Neto Cristiano, que você citou como exemplo, não é uma rima pobre, não é uma letra pobre, muito pelo contrário, é rica, sabe? Então, quando eu falo linguagem acessível, é você usar palavras que o cara vai entender, usar metáforas que o cara vai entender, e mesmo assim ter como fundo, né, um bom instrumental, bons músicos, pai, tudo isso aí dentro de um somado, mano, vai ser algo muito grandioso. Show de bola. No caso do Largar das Traças, eu até brinco aqui com algumas pessoas e alguns amigos aqui, onde eu moro, que assim, eu sou professor de português, então eu não deixo de perceber certas coisas, né? E no caso do Largar das Traças, chega até a ser chocante algumas figuras de linguagem que o compositor da música usou de maneira espetacular. Por exemplo, logo no começo da música você tem, por exemplo, você tem um exemplo de antítese. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Perceba a sacada que ele faz, a brincadeira que ele faz com dois antônimos. O próprio refrão da música: tô tentando apagar fogo com gasolina. Isso, por mais que seja cômico para algumas pessoas, mas tem um raciocínio por trás disso. Você tem aí uma metáfora, tem uma ideia que foi para que é passada de uma maneira bastante criativa. Tentando apagar fogo com gasolina, isso daí tem uma metáfora por trás, tem uma imagem, não tem uma criatividade por trás, e isso não, isso é uma coisa que não deve ser desvalorizada. E no caso da Largar das Traças é incrível a maneira como isso aconteceu, e isso enriquece a letra da música. Outra música também do sertanejo que me chama a atenção, de certo que o arranjo não lembra nada de sertanejo, mas, por exemplo, a música Antônimos, do Jorge Mateus, que foi composta pelo Pacheco. É incrível também aquela música, a letra dela. O arranjo é espetacular. E a letra em si, o jogo de palavras com os antônimos, quente, frio, sozinho, acompanhado, junto, separado, como ele usa essas palavras que são que são antônimos, né, palavras contrárias, significados contrários, e para poder transmitir a mensagem. Para o cara fazer isso, isso não é uma coisa rápida. O cara tem que ter uma bagagem linguística, um conhecimento de mundo para poder jogar isso e fazer uma letra legal. Então não é isso, não é qualquer coisa. E tem que ser bem pensado. No caso do sertanejo, é muito comum você encontrar esse tipo de coisa, essas metáforas, essas brincadeiras, esses trocadilhos, esse jogo de palavra. E é isso que, como tu falou, acaba ganhando público, né? Porque por ser bastante acessível. E aí você pega uma letra bem acessível, que pode ser cômica muitas vezes, com um assunto que chama a atenção de todo mundo, que é muitas vezes a questão amorosa, em um arranjo envolvente, isso daí é sem dúvida nenhuma a causa da explosão, né, do sertanejo, que isso acontece. Então, assim, uma observação que eu quero fazer, na verdade, confirmando isso, né, que confirmando a tua fala, Jonathan. E essa é uma das razões pelas quais o sertanejo ele não é qualquer coisa, né? Ele tem que ser alvo de reflexão e de valorização. E outro ponto, outra questão, é o próprio talento de muitos músicos. Então você tem, por exemplo, a Marília Mendonça, que é dona de uma voz, que é sem comentários. O próprio Gustavo Lima também, como você falou. O Matheus, que é um guitarrista incrível e referência de segunda voz no sertanejo. O Marcos e Belucci, que são dois cantores assim que são de arrepiar. O próprio Gustavo Lima também. E sem falar da galera que é a base. Por exemplo, Chitãozinho Chororó, o próprio Zezé de Camargo e Luciano, Zezé Menotti e Fabiano, que são cantores que são donos de um talento único e que a gente não pode desvalorizar. Mas mesmo com toda essa riqueza que a gente está notando aqui, cara, bate muito no preconceito. Então muita gente acaba tratando certamente de um ponto de vista preconceituoso, e eu antes de pedir que você comente sobre isso, Jonathan, eu quero dar aqui meu parecer e tentar justificar por que isso acontece. Você falou que pelo fato de você beber e frequentar ambientes desse tipo, o que toca é o sertanejo. Na verdade, você nem precisa ir a um bar para beber e ouvir sertanejo. Geralmente, quem bebe em casa vai tocar pode ter uma chance muito alta de colocar para tocar a música sertaneja. Então, o sertanejo, ele está dentro desse ambiente, desse universo do álcool e tal. As letras, elas falam isso. Aí tem aquele contexto do barzinho. E eu acho que essa questão acaba colocando o sertanejo fazendo com que as pessoas tratem o sertanejo de um ponto de vista preconceituoso. Então, sertanejo é a música do cachaceiro, é a música do cara que só tá no bar o tempo todo. Pela própria letra da música, muitas vezes, é a música do cara que tá sofrendo, que não é homem, daquele que foi traído, não sei o que e tal. Então, sempre atrela a música a coisas negativas. E quando, na verdade, não é nem a música em si, mas é o ambiente em que a música está em alguns lugares. E como as pessoas não conseguem separar as coisas, elas misturam e colocam tudo num pacote só e pronto. Fala que isso aí não presta, é pobre e tal. Então, mais pela... Eu penso que esse preconceito se dá mais pelo universo em que o sertanejo ele está. É mais pelo ambiente que ele possa estar, é mais por alguns estereótipos que surgem, que o pessoal acaba associando com a música. Mas responde aí também pra gente, cara, qual é a tua opinião sobre isso? Por que é que há esse preconceito? Qual a razão desse preconceito sobre a música sertaneja no Brasil, mesmo ela estando no nosso mainstream da música popular? Mano, assim, eu não sinto tanto esse preconceito, sabe? Tipo, contra o sertanejo. Eu acho que esse preconceito ele parte mais dos crentes, né? Da galera cristã, pai e tal. Mas aí é contra a música do mundo no geral, né? O sertanejo sofre mais porque tá em alta. Mas assim, eu entendo que esse preconceito é justamente por causa disso, da linguagem acessível, da linguagem explícita, sabe? Fala o que quer falar mesmo, tipo, sem muitos rodeios. Isso acaba que dando a ideia de que a música é pobre, entende? Só que não é que a música seja pobre, a música é acessível, a linguagem é outra, tá entendendo? E isso acontece com todos os gêneros musicais. Você pega a própria Anitta, mano, por exemplo, que é a referência mais alta que a gente tem de música no Brasil pro exterior, eu acredito eu. A pessoa que mais tá em alta atualmente na música pra fora, né, do Brasil, seja ela. E ela tem músicas bastante acessíveis. Você pega o Vai Malandra, né, tipo, que a linguagem é bem explícita, a primeira parte dela, né? A parte dos outros é mais. É, do rap lá é mais complicado. E, mas é, tem música da Anitta que não é tão fácil assim, né? As músicas espanhóis dela, apesar de que a gente sabe que aquele cunho sexual dela é. Aquele cunho sexual dela é bem explícito, mas não são músicas tipo que se um cara, se um trabalhador que não tem um ensino, só tem um ensino fundamental, por exemplo, não vai ter facilmente, entendeu? Então assim, é uma versatilidade, sabe? O sertanejo é mais, eu encaro mais como um recalque do que mesmo um preconceito, sabe? Um recalque. Cara, por que que eu te pergunto sobre essa questão do preconceito no sertanejo? Porque é uma coisa que eu vejo, onde eu moro, aqui onde eu moro, eu presencio isso. É, até porque aqui acontece o seguinte, tem uma mistura do sertanejo com aquilo que é chamado de arrocha, que são alguns cantores com um certo sucesso que pertence a outro gênero musical, mas que também está presente no universo dos bares, no universo do álcool e tudo mais. E aí o pessoal também mistura tudo, coloca tudo num saco só, e aí começa a listar músicas, ou tipos musicais que são para bêbados, são para pessoas que estão sofrendo, é música para alcoólatra, é música de bar, tem uma qualidade baixa e tal, por isso não deve ser ouvido. E aqui onde eu moro isso acontece com muita frequência, muito, é muito comum você encontrar isso, esse tipo de pensamento, entre os crentes, entre a galera que curte mais o rock, entre o povo que curte mais o pop. Esbarra também no outro preconceito, porque aqui o sertanejo é mais burrão, não tem um nível intelectual alto, socioeconomicamente falando, não pertence a uma classe muito alta. Tudo isso aqui onde eu moro acontece por causa de um gosto musical, de uma preferência musical que as pessoas têm. E aí algo puramente musical passa a ser um preconceito na sociedade, o que é bem complicado. E aí por isso que eu vejo que isso acontece. Isso acontece com muita frequência. Da mesma maneira que a galera diz que o funk é música para a galera mais depravada, não sei o quê. O pop também é daquele pessoal enfim, quer ter uma visibilidade maior e tal. Então o sertanejo ele também entra como cercado de alguns estereótipos, né? Cercado de algumas ideias preconcebidas. Ah, o rock é do diabo, não sei o que e tal. E esse dualismo que há entre os crentes acaba que corrobora confirma, né? Tudo isso ajuda a contribuir para esse ponto de vista mais cheio de preconceitos. Sempre levando em consideração aquilo que tu falou, em todo lugar existe música boa, né? Existe música ruim. Não é que um gênero específico seja bom ou ruim, mas é que existem música boa e ruim em qualquer lugar, né? Então é isso que a gente precisa levar sempre em consideração. E sim, existe coisa boa, existe coisa ruim, e isso a gente tem que também observar. Mas agora falando sobre sertanejo, um assunto que a gente já falou aqui, o assunto mais tratado nas letras de sertanejo são as questões amorosas. Isso é fato. Então é o eu lírico que é apaixonado por alguém, é o eu lírico que perdeu alguém e quer a pessoa de volta, é o lírico que quer casar com alguém, é o lírico que tá ficando com alguém, alguma situação enrolada assim e tal. E eu acredito que uma das vezes pelas quais uma outra razão pela qual você mesmo faz sucesso é essa identificação com as questões amorosas que todo mundo passou, tá passando, conhece alguém que passou, ainda vai passar, né? Então isso identifica muito com a com o ouvinte, com o público ouvinte. Cara, vamos conversar um pouquinho disso assim. Qual é o impacto que tu vê? Será que tem algum impacto o sucesso do sertanejo e essa abordagem exagerada a questões amorosas? Será que isso impacta a nossa sociedade? Ou então tu acha como eu acredito? Eu particularmente acredito que os compositores do sertanejo olham para a realidade e da realidade tiram inspiração para compor suas músicas e por isso que a galera se identifica. Mas assim, tu acha que tem algum esse discurso em relação às relações amorosas que é no sertanejo? Tu acha que isso interfere na maneira como as pessoas enxergam esse tipo de relação ou algo do tipo? Como é que tu enxerga essa abordagem amorosa que há no sertanejo, Jonathan? Fala pra gente. Mano, a arte, ela é reflexo da vida do artista, né? Só que, claro, a arte, ela não depende do artista pra ser arte. Em que sentido que eu tô falando isso? Tipo, não significa que se o artista mudar de opinião, a arte também vai mudar de opinião. Não. Uma vez a arte existindo, ela fala por si. Ela não precisa, não depende mais do artista. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, não é que só o sertanejo fale de amor e não é que o sertanejo só fale disso. A questão é que dentro deste assunto existem muitas ramificações, mano, pra você falar. Você pega o próprio Engenheiro do Havaí, mano. A maioria das letras do Engenheiro do Havaí é falando de amor. A maioria. Legião Urbana, mesma coisa. A maioria. Às vezes não de forma explícita, né, de forma tipo clara, mas dentro da letra. Tem uma letra que o cara tá xingando o governo, mas ele coloca uma relação da mulher lá no meio. Dentro do rap é a mesma coisa, mano. Dentro do rap é a mesma coisa. Tipo, a música que eu faço, por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma crítica social, coloco isso aqui, eu e minha mina e tal, bicho. Porque, mano, isso tá presente. Tá presente. Principalmente quando o cara é casado, quando o cara namora, então quando o cara acabou de sair de um relacionamento, isso vai refletir na arte dele. Eu tô produzindo uma mixtape com o Phil, né? Inclusive, o Phil faz parte da nossa banca. Então, muitas músicas que a gente tá fazendo, mano, tem esse teor melancólico, sabe? Isso é natural, isso é normal. O ponto é o seguinte: isso também não é de agora. O Leonardo já cantava lá atrás aquela música lá, hoje é sexta-feira, entendeu? Isso é comum. A questão é que hoje em dia isso ganhou proporções diferentes. Hoje em dia a gente tá caindo dentro de uma coisa chamada desapego, esse tal do amor próprio, essa luta feminista, pá, que eu dentro da música eu acho até algo interessante, muito interessante o trabalho da Mayara Maraíza, da Marília Mendonça, da Nayara Azevedo, porque é um espaço pouco visualizado. É um mercado que tem poucas mulheres, né? Falando assim. E a parada é o seguinte, dá pra gente extrair muita coisa positiva, até mesmo o cristão. Eu fiz um texto recentemente lá pro blog, que era uma reflexão sobre a música Solteira Não Trai, do Gustavo Mioto. Até recomendo pra vocês irem lá ler, que é um texto muito interessante, que eu falo a respeito do... Faço análise da música. Então, mano, isso é comum, né, eu falar, mas você pega, por exemplo, o Felipe Araújo, ele tem uma música que ele fez pra filha dele. E tem um monte de gente que acha que ele fez pra uma mulher. Tipo assim, né? Aquela música, eu não sei, não lembro a música, mas é que ele fala, sei o que, fui parar lá no fogão, sei o que, tem pouco, tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida. Ele fez a música pra filha dele, tá ligado? Então assim, muitas vezes o Zeneto Cristiano também fez música pro filho dele lá e tal. Então tem muito esse preconceito pelo próprio, é essa voz, é esse estilo, então é pra uma mulher, entendeu? Tem muita essa questão. A mesma coisa, se pega no exemplo do Rosa de Saron, As histórias têm músicas que não foram feitas para Deus, foram feitas para uma mulher ou para um amigo, mas, ah, é Rosa de Saron, então esse você que ele tá falando é Deus. Ah, esse, entendeu? Então tem muita questão, ah, é essa banda? Ah, é esse cantor? Então, ah, esse aqui é para uma mulher. Não importa o que ele fale, mas ele tá tentando falar para uma mulher. Então, essa excessividade do público de querer limitar a arte, de querer limitar o que o cara tá falando, acontece, mano. Eu tô falando por mim também, né? Que eu faço música, muita gente às vezes pega uma música minha e tem uma interpretação totalmente diferente daquilo que eu fiz, daquilo que eu quis falar, entendeu? Só que eu tranquilo, mano. É importante que você ouviu, né? Então acontece muito isso. Massa, cara, muito bom. Você citou aí a questão da participação feminina no sertanejo. Isso é uma coisa que eu percebo que é interessante, porque até algum tempo, o sertanejo, até onde eu sei também, os cantores eram homens, né? E querendo ou não, você tinha uma visão muito masculina dos relacionamentos, no caso aqui do relacionamento, né? Tanto que o lírico das músicas são lírico masculinos. Mas quando você vê mulheres entrando no sertanejo também falando de amor, o que acontece é que você também consegue notar o ponto de vista delas. Como é que as mulheres enxergam o relacionamento? Porque você já tinha a visão masculina da coisa. Agora, como é que a mulher enxerga isso? A questão da traição, muito comum, por exemplo, nas letras da Marília Mendonça, a questão do amante e tal. Enfim, o sofrimento da mulher também, quando perde alguém que ama. A declaração feminina ao homem amado, então o lírico feminino. Isso é uma coisa que também que é tão importante quanto o protagonista, o menino sertanejo e tal, não sei o quê. É essa heterogeneidade que surgiu na própria poesia das letras das músicas também. Isso é uma coisa válida que se dá a partir da presença feminina no sertanejo, no gênero sertanejo. E agora, Jonathan, a gente tá falando de sertanejo, falando de sertanejo universitário, e tem um ponto que eu acho que não dá pra gente deixar de falar, um ponto bastante polêmico, que é a mudança que o sertanejo tem passado nos últimos anos. O sertanejo tem virado uma coisa até muito pop, porque tem sido alvo de críticas pelos mais tradicionais. Jonathan, como é que você enxerga o sertanejo atualmente nessa pegada mais pop, nessa pegada mais nem tanto universitária assim, talvez, nessa pegada mais mainstream, nessa pegada menos viola? Isso que a gente tem percebido em grande parte no sertanejo atualmente. Essa mudança, essa variação, como é que você enxerga isso? Se é positivo, se é negativo, até que ponto as críticas feitas ao atual sertanejo fazem sentido? Essa mudança no sertanejo, como é que você enxerga isso, cara? Conte pra gente. Mano, assim, em relação à música no geral, eu não sou tanto conservador. Mas confesso que sou nostálgico, né? Ou seja, eu gosto das coisas da minha época. Eu gosto de ouvir músicas que eu ouvia nos anos 2000, eu gosto de ouvir as coisas de antigamente. Por exemplo, sou apaixonado pelo Zezé Camargo Luciano, sou apaixonado por Bruno Marrone, pai e tal. Só que eu entendo também, mano, que são épocas, sabe? São épocas, são momentos, né? Talvez o cara mais chato possa ouvir um sertanejo hoje, por exemplo, que o Lucas Louco faz, né? Ou então que o Luan Santana faz, eu posso achar que não é sertanejo coisa nenhuma, né? Posso xingar o cara, ah, é da onde que você é sertanejo, pai e tal. Beleza. Mas se você for pegar também bandas mais tradicionais, mais tradicionais não, bandas mais atuais de rock, por exemplo, você chega a questionar se aquilo realmente é rock mesmo, de fato, né? Você pega as novas músicas da Fresno, que eu sou fã pra caralho de Fresno, você pega as novas músicas da Pitt, por exemplo, você chega, caramba, isso aqui não tem bateria, tem guitarra, tem, mas não parece muito com rock não, parece é uma outra coisa. Então assim, com o sertanejo é a mesma coisa, com o tempo a música vai evoluindo, vai agregando elementos dentro daquele ritmo e vai virando uma outra coisa. Só que isso não significa, Natanael, que deixou de ser sertanejo, que deixou de ser a música raiz. Se você pegar Zezé de Camargo e Luciano, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o tipo que tinha lá atrás, com os caras que faziam música da roça lá atrás. Então, a música, ela muda, porque as pessoas mudam, os tempos mudam. Vão agregando elementos que outra hora não tinha. Eu sou apaixonado por aquele acústico do Bruno Marrone. Mano, acho lindo demais aquele acústico. E aquele acústico ali, ele foi gravado numa época onde a MTV estava fazendo vários acústicos de banda de rock, né? E o Bruno Marrone entrou nessa onda, pá. E o Bruno Marrone é uma dupla que deve ser elogiada não só pelo que eles fazem em cima do palco, pelo que eles fazem no estúdio, mas também pelo que eles fazem fora dele. Eles sabem acompanhar o ritmo que eles estão vivendo. Eles souberam acompanhar o tempo do acústico e eles estão sabendo acompanhar agora a onda do sertanejo universitário. Você pega um cara um moleque de 14, 15 anos que não pegou o Bruno Marrone nas antigas, e o cara gosta do Bruno Marrone da mesma forma que a gente pegou as músicas mais antigas. Por quê? Porque o artista soube falar com o público, entendeu? O artista soube se atualizar, coisa que não aconteceu com Zezé de Camargo e Luciano. Eles ficaram estagnados lá no tempo. Isso significa que Zezé de Camargo e Luciano deixou de ser bom? Não. Só significa que Zezé de Camargo e Luciano não quis fazer o que estão fazendo agora. E isso é normal, isso é comum. O artista precisa ser livre para fazer aquilo que ele sente a vontade de fazer. Cabe ao público gostar ou não, cabe ao público elogiar ou não, dar prêmios ou não. Beleza, seja outra coisa. Só que a gente está falando de música. E eu entendo que existe um comércio por trás, eu entendo que existe produtividade para ganhar dinheiro por trás, eu entendo que muitas vezes você tem que fazer música para vender. Mas se você pegar qualquer backstage dos caras aí, qualquer making-off desses caras aí, você sabe que a música, eles compõem a música chega para eles escutam, vê se encaixa na voz deles e fazem. Então, mano, se fosse meramente pelo dinheiro, pela fama, esses caras gravavam qualquer coisa que chegava. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Eles gravam somente o que eles sentem a vontade pra gravar. Então tem isso, mano. Tem toda essa parada aí. Beleza, cara. Agora já caminhando pro término do episódio, a gente pensou muita coisa aqui, né, de maneira geral, a respeito do sertanejo. E tocamos em alguns momentos sobre o dualismo que nós cristãos às vezes fazemos com a questão da música, né? E dualismo esse que o sertanejo acaba virando vítima. E, cara, baseado na posição que nós temos aqui em relação a essas coisas que é perceptível, né? Dos nossos ouvintes, até mesmo por trabalho anterior que nós fazemos, o que é que você acha que nós cristãos podemos aprender com o sertanejo como ele está aí? Será que a gente pode aprender alguma coisa, refletir alguma coisa na questão da música, na questão das letras, ter alguma reflexão, alguma análise de mundo? O que é que a gente pode aprender? Quais são os desafios aí que surgem? Será que simplesmente imitar é a solução? Como é que a gente, enquanto cristãos, enxerga isso de uma cosmovisão bíblica, como entender esse fenômeno aí que é o sertanejo, cara, de uma perspectiva mais cristã? Falei pra gente como é que a gente pode caminhar por esse lado. Mano, em 2017, aqui na nossa igreja, a gente fez uma série de mensagens chamada Sertanejo Prega, que foram pregações baseadas em música do Bruno Marrone, do Zezé Camargo e Luciano, Leonardo, sertanejo da antiga, né? Bem raiz. No ano passado nós fizemos uma série de mensagens chamada Verdade de Marília Mendonça, que eu peguei algumas músicas da Marília Mendonça. E, velho, se existe um gênero musical que dá pra aprender coisas é com sertanejo. A gente aprende demais. Muitas vezes a gente não vai aprender de forma aconselhativa, por exemplo, não que a música esteja falando algo que você tem que pegar para você, mas às vezes a música está falando de coisas que você deve se desviar. A música está falando de situações que você deve fugir, que você deve correr. A narrativa ali não é para você fazer, é para você aconselhar, é uma forma de conselho, mas para você mesmo. Para você entender que, ó, aquele caminho ali não é um caminho muito bom. Então, dá para aprender bastante, bastante. É só você, como eu falei, eu fiz uma análise da música solteira no Drive, pretendo fazer outras análises de música sertaneja aí, futuramente no blog. E, mano, e dá pra aprender bastante, é só a gente deixar muito esse preconceito de lado, não se apegar ao estereótipo, e a gente tem muito que aprender, principalmente em tempos onde o desapego é algo que fala bastante. As pessoas não estão sabendo mais se relacionar nem com amigos, nem com relacionamentos amorosos, nem no namoro, nem no casamento mais. O sertanejo está aí para contar histórias de pessoas que acontecem diariamente. Então a gente precisa entender um pouco esse lado. Não só isso, o sertanejo também ele é político, né? O sertanejo também é político. Fala de situações, fala de coisas políticas, né? As próprias Maiara Maraíza, Marília Mendonça fala do lugar da mulher, como a mulher pode atuar também na sociedade. As músicas sertanejas falam de como um homem ele pode ser um marido melhor, como pode ser um cara que paga suas contas, né? Que paga a conta do bar, por exemplo. Enfim, ele trata de situações de outras. Só que, como eu falei, né, mano? De uma linguagem diferente. E não é porque é uma linguagem diferente que é uma linguagem inferior. Vale a gente refletir sobre isso. Legal, cara. Eu também concordo que dá pra aprender muito. Eu mesmo já. Tem um texto meu na internet. Dá até pra colocar o link aí. Onde eu comentei e tirei algumas aplicações da música Amante Não Tem Lá, da Marília Mendonça. Que é uma música, uma letra. É muito profunda e eu aprofundei muito os sentidos dela e discuti a partir de uma perspectiva cristã, de uma cosmovisão cristã, a Amante Não Tem Lá da Marília Mendonça. Inclusive, Marília Mendonça tem uma frase em uma das canções dela que é a verdade é que amante não quer ser amante. A verdade é que amante não quer ser amante. Cara, as implicações dessa frase são absurdas. São profundas, dá pra você abstrair muito disso e aprender muito com essa simples afirmação. A verdade é que amante não quer ser amante. Cara, tem muita coisa por trás dessa simples afirmação. E é isso, cara. Acho que é muito bom a gente, necessário, abrir mão desses preconceitos, esses estereótipos e mergulhar de cabeça, que a gente até vai surpreender, como eu mesmo me surpreendi quando eu passei a ouvir o sertanejo. Então, cara, é isso. Nossa conversa foi bastante proveitosa. Acho que deu para abrir bastante a mente da galera que tá acompanhando a gente. E esse é o segundo episódio, onde a gente tratou de um assunto aqui que normalmente você não vai ouvir na sua roda de conversa aí dos amigos da sua igreja, né? Ou tampouco ouvir algum crente falar. Mas a gente tá aqui conversando sobre esses assuntos porque a gente entende que tudo aquilo que está debaixo da terra, tudo aquilo que está, melhor, tudo aquilo que está debaixo dos céus, tudo aquilo que está aqui entre nós, todas as coisas Cristo grita fervorosamente, é meu. Então a música pertence a Ele, toda a esfera da sociedade pertence a Ele, por isso é um dever nosso enxergar todas essas coisas a partir da perspectiva do próprio Cristo. Então, galera, é isso. Vem muita coisa por aí, mais podcast. Jonathan, valeu pela reflexão, pela conversa, valeu muito a pena mais uma vez. E galera, é isso aí. Jonathan, fica à vontade para as suas considerações finais, meu irmão. É isso aí, mais uma vez eu agradeço a todo mundo que ouviu, principalmente o Natanael, que tem conduzido esse programa aqui com muita maestria, tem me ajudado bastante nesse sentido. E ia manter o programa também, né? Quinzenalmente. Por enquanto é quinzenalmente. Vai que um dia a gente consegue manter ele semanalmente aí, né? Que é top, né? Mas quinzenalmente já tá bom demais. Eu e o Natanael estamos trazendo. Feito bastante reflexões interessantes, né? Desculpa travar línguas aqui. É que eu me perdi, enfim. E a gente vai voltar em breve aí com mais. Se você quiser deixar sugestão de temas também. O outro ponto tem essa característica, né? De trazer assuntos que são relevantes para a vida cristã, mas que são. Que muitas vezes são descartados, né? É um outro plano, é um outro ponto, uma outra forma de analisar as coisas. Então, mais uma vez, obrigado, tamo junto. Até a próxima. Fé! É isso aí, pessoal. Valeu a todos que ficaram até aqui. Brigadão. Esse é o outro ponto. O seu podcast onde a gente discute sobre vida, cultura, mundo, a partir da cosmovisão cristã. E brigadão, tamo junto, valeu Jonathan. E até o próximo episódio do Outro Ponto, galera. Valeu, tchau, tchau.